Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão, hoje a começar apenas às 19h45. Ora, hoje, nesta noite de sábado, 11 de dezembro, estamos a iniciar mais uma longa etapa no nosso percurso sobre as histórias da Eurovisão. Vamos hoje, ou a partir de hoje, começar a desfolhada pelas mais de 40 músicas que representaram Portugal ao longo destes 46 anos no Festival da Eurovisão da Canção. Ora, Portugal só entrou no Festival da Eurovisão da Canção no ano de 1964, portanto, 8 anos após o princípio deste festival, mas entrou para ficar. Nunca venceu, e a sua melhor classificação foi apenas um 6º lugar, obtido em 1996 por Lúcia Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor. Mas, mesmo assim, as participações de Portugal, pelo menos no nosso país, tiveram muito impacto. É verdade que, no final da década de 70, quer o interesse, quer o impacto das músicas que venciam o festival, começaram a decair, começaram a ser menores. De todas as formas, uma coisa é certa: o Festival da Eurovisão ainda hoje move muita gente e parece que nos últimos anos o interesse por este festival se tem feito renascer. Esperemos que sim. Vamos iniciar esta emissão com dois temas. O primeiro, de 1964, só poderia ser. Oração é um tema de António Calvário. Ele que era na altura um popularíssimo cantor português, que estava na altura, na atualidade, musical. O tema não foi pontuado sequer na Eurovisão, teve 0 pontos. Mas foi este o princípio de Portugal na Eurovisão. Melhor classificada ficou, sem dúvida, Simone de Oliveira, que hoje nos vai brindar com dois temas. O primeiro chama-se Sol de Inverno e venceu o Festival da Eurovisão, aliás, o Festival da Canção RTP de 1965. Este foi o segundo Festival da Canção RTP e foi também a segunda participação de Portugal na Eurovisão. E digo isto por um motivo muito simples, porque até há não muitos anos, os três últimos classificados não podiam participar no ano seguinte no Festival Eurovisão da Canção. Claro que, a partir do momento que os países começaram a ser imensos, se alargou para... Eu digo imensos porque, enfim, a União Soviética e a... Portanto, a União Soviética e a Jugoslávia foram-se desmembrando. Outros tantos países novos foram surgindo, como a Ucrânia, a Letónia, a Arménia, a Croácia. Outros países que já eram independentes foram-se só mais tarde juntando à Eurovisão. E não nos esqueçamos que há ainda outros países que, não sendo europeus, fazem parte da European Broadcasting Union e, portanto, também podem participar. O caso de Marrocos, por exemplo, de 1982, é o caso mais insólito, talvez, porque nada tem a ver com a Europa. Israel ainda tem ali uma ligação, quanto mais não seja, enfim, participa em tudo o que é europeu também, portanto. Mas o que é certo é que... O que é certo é que estes países, portanto, e depois assim, por exemplo, a Sérvia era Sérvia e Montenegro, mas já passou a ser Sérvia e Montenegro e Kosovo também, portanto, tinha que ser, tinham que alargar para duas semifinais. Mas até há não muito tempo, os três últimos classificados não podiam participar no ano seguinte no Festival Eurovisão da Canção. Portugal passou algumas vezes por essa situação. Mas valendo-nos do facto de, nos anos 60, não haver essa regra ainda imposta. Portanto, Portugal participou novamente no ano de 1965 e Simone de Oliveira, essa sim, já foi pontuada e até bem pontuada. Escutemos então Sol de Inverno, música que vem logo depois, de António Calvário com Oração. Deixe-me só dizer que a particularidade desta emissão e das emissões seguintes tem a ver com o facto de todas as músicas, ou tantas quantas possível, serem interpretadas ao vivo. A exemplo do que aconteceu quando aqui traçamos o percurso dos vencedores do Festival Eurovisão da Canção desde 1956 até ao presente. Tantos quantos possíveis, ou tantos quantos possíveis, cantaram ao vivo. Vamos à música. Começamos com António Calvário e Oração. Depois Simone de Oliveira com Sol de Inverno. Músicas que venceram o primeiro e o segundo Festivais da Canção RTP nos anos de 1964 e 1965, respectivamente.

a vida perdeu. Agora, como o sol de inverno, não tenho calor. Vamos agora ficar com dois temas que se tornaram imortais para lá dos tempos, como aliás aconteceu com muitas, com praticamente todas as músicas até à final da década de 70 que participaram no Festival da Canção RTP e que venceram. Ficamos então com uma música de 1966, letra de Carlos Canelhas, entretanto falecido no passado ano de 2008, e interpretado por Madalena Iglesias, Ele e Ela. Esta música mereceu ainda uma versão em espanhol e outras tantas versões, a última delas do grupo Entre Aspas, já no ano de 2003. Escutamos depois Eduardo Nascimento com Oição. Este tema venceu o Festival da Canção RTP, representando Portugal no Festival Eurovisão da Canção, no ano de 1967. E, a exemplo da anterior de música, também mereceu uma versão. Este ano, os UHF, no seu álbum Porquê, interpretaram o tema O Vento Mudou. É como se chama esta música de Eduardo Nascimento, que há 43 anos venceu o 4º Festival da Canção RTP. Escutemos então estes dois temas que irão anteceder a minha última intervenção. Sei quem ele é. Ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela da noite fora, chora. Faz um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Oh, pensa nela a toda hora, sonha com ela na noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela todo momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela mentiu, pra sempre fugiu. tão só. Batom e a janela chorem sobre ela. Vamos fechar esta edição dos Histórias da Eurovisão, esta primeira, nesta longa caminhada, vamos fechar com dois temas. Eles vão fechar a década de 60. Começamos esta última seleção com Verão, a música que Carlos Mendes levou ao Festival da Canção RTP no ano de 1968. Levou e venceu. Representou Portugal na Eurovisão naquele ano de 1968. Um ano que, aliás, como todos sabemos, foi marcado pelas imensas revoltas e pelos inúmeros acontecimentos que se foram sucedendo. Em 1969, Simone de Oliveira participava pela segunda vez no Festival da Eurovisão da Canção. Era a segunda vez que vencia. Tal como já ouvimos logo no princípio do programa, a primeira foi em 1965, com Sol e Inverno. E se esta música se imortalizou para lá dos tempos, mais imortal se tornou A Desfolhada. Finalizamos então a emissão de hoje com A Desfolhada, a música de Simone de Oliveira, a tocar agora, depois de Carlos Mendes com Verão. Na próxima semana vamos falar da década de 70, ainda que, como é lógico, não traremos todas as músicas, mas traremos pelo menos a maior parte dessa década de 70. Escutemos agora então estes dois temas de Carlos Mendes e de Simone de Oliveira, Verão e Desfolhada, respectivamente. Fique bem e até de hoje, 8 dias. Como tudo que acaba, como pedra rolando de uma fraga, como fumo subindo no ar. Quase indiferente, caminhando sem mais notar a gente que por mim vejo passar. corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto. Quem faz um filho, falo por o rosto. É meu rei, milho vermelho, cravo de carne, barro de amor. Filho de um rei, eu sendo bem. Volta a nascer quando há calor. Minha palavra de alto do sol nascente, no madrigal de uma trovada. Amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga desfolhada. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul tocando a serra, minha mágoa e minha sede, o mar ao sul da minha terra. É tribuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, seara louca em movimento. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal da madrugada. Amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga despolhada. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura. Moira escondida, moira encantada, lenda perdida, lenda encontrada. Oh, minha terra, minha aventura, casca de nós desamparada. Oh, minha terra, minha longura. Por mim, perdida, por minha chara.